E esse foi Pouca Vogal com Até o Fim. Gostaria de registrar as presenças habituais, um pouco atrasadas hoje: Lobo do Mar, Vertov, Bet Blue chegou agora. E é isso aí. Bueno, formado em 1987, com inspiração na Jovem Guarda e um toque de música nativista, grafou ré, estilo harmônica, cantou um dos grandes clássicos do rock gaúcho. E Lobo do Mar, já que tu chegasse, dá um play aí no Amigo Punk. Sigo. E esse foi Amigo Punk, Graforreia Chila Harmônica. E o outro Chiru que cantou essa música foi um tal de Vander Wildner, nascido na capital mundial do chimarrão, Venâncio Aires, no dia 20 de setembro. Tu acredita nisso, Vertove? Tu conhece um cara mais galdeiro que esse? Nasceu na capital do chimarrão no 20 de setembro. Mas enfim. Ele integrou. Borrachão. Que baita, galera. Ele integrou os grupos. O grupo Os Replicantes. Banda que dispensa apresentações. Integrou e às vezes integra também, né? Ele dá uma variada. Assim. Reintegra, né? Desintegra também, João? Também desintegra. E sem mais delongas nem milongas. Olha o trocadilho que bonito. Me despeço dos amigos ouvintes com o bloco América Latina Chirua. O Bandeira Preta segue e finalizamos com Vander Wildner bebendo vinho. Eu vivo sozinho e apaixonado. Meus amigos. Manifestos, estilhaços de textos que podem mudar o mundo. Boa noite. Manifestos hoje traz alguns trechos do Manifesto Surrealista, publicado em 1924 pelo escritor francês André Breton. O Manifesto Surrealista, ele trouxe para o mundo, isso é um momento ique também, né? Um novo modo de encarar a arte, que tratava do pensamento em estado puro, pensamento desprovido de argumentos racionais, o pensamento fluido, e sem muitas preocupações estéticas ou morais. E essa nova expressão, isenta de lógica e maravilhosa, eu quero ler alguns trechos aqui. São frases curtas do Manifesto Surrealista, que, para ilustrar do que trata. Ele começa dizendo que a atitude realista é fruto da mediocridade, do ódio e da presunção rasteira. É dessa atitude realista que nascem os livros que insultam a inteligência humana. A mania incurável de redução do desconhecido ao conhecido, ao classificável, ela serve para entorpecer cérebros. E isso eu concordo plenamente com André Breton, sobre o reducionismo, né? O reduzir as coisas a classificações. A extrema diferença de importância que, aos olhos do observador ordinário, tem os acontecimentos de vigília e os do sono sempre me encheu de espanto. Talvez o meu sonho da noite passada tenha dado prosseguimento ao da noite anterior e continue na próxima noite com rigor. Digo claramente, de uma vez por todas, o maravilhoso é sempre belo, qualquer tipo de maravilhoso é belo, só o maravilhoso é belo. Desde cedo as crianças são apartadas do maravilhoso, de modo que quando crescem já não possuem uma virgindade de espírito, uma expressão curiosa, né, que lhes permita sentir extremo prazer na leitura de um conto infantil, por exemplo. Oxalá chegue o dia em que a poesia decrete o fim do dinheiro e rompa sozinha o pão do céu na terra. A mente que mergulha no surrealismo revive com exaltação a melhor parte de sua infância. Imaginação querida, diz ele, o que sobretudo amo em ti é não perdoares. Só o que me exalta ainda é uma única palavra: liberdade. E o Breton fala que a liberdade é apropriada para manter indefinidamente o velho fanatismo humano. Em 1930, ele escreveu um segundo manifesto do surrealismo, republicou algumas ideias e trouxe algumas outras mais próximas aos acontecimentos. O começo dele é maravilhoso. E como o voo seguro de espírito depende do grau de resistência oposta a essa ideia, não é difícil compreender que o surrealismo não tenha hesitado em adotar a revolta absoluta, a insubmissão total, a sabotagem constante, as regras de que não espere nada e coisa alguma que não seja violência. Se pelo surrealismo rejeitamos a ideia de que só são possíveis as coisas que existem, se declaramos por um caminho que existe, chega-se aquilo que não existia, se não temos medo de insurgir-nos contra a lógica. Se não juramos que um ato executado em sonho é menos importante que um executado em estado de vigília. Se não estamos certos de que um dia já não existirá o tempo. Como querem que manifestemos qualquer forma de carinho ou tolerância em relação a algum aparelho de conservação social, seja ele qual for? Nós combatemos sob todas as formas a indiferença poética, a distração artística, a pesquisa erudita, a especulação pura, e não queremos ter nada em comum com os economizadores de espírito. Com esse trecho, com essas frases, com esses recortes, esses estilhaços do texto do Manifesto Surrealista, nós apresentamos hoje André Breton como sugestão de leitura e de aprofundamento na obra. E a Wikipedia é uma excelente fonte de informação a respeito disso, e a sugestão é para que se busque por Manifesto Surrealista na Wikipedia, aqueles que têm interesse em aprofundar essa leitura e lê-lo na íntegra. Uma das coisas que mais me admirou assim no Manifesto Surrealista, a primeira vez que eu li, foi uma frase do André Breton que diz: não existe nada mais surreal do que uma pessoa andando pela rua com uma pistola carregada atirando a esmo, né? Então isso apresenta o caos de uma forma tão comum assim, né? E o surreal como algo tão presente na nossa sociedade, né? Isso é desconcertante assim. This is another song from my first album. Jesus wrote a blank check, one I haven't cashed quite yet. I hope I've got a little more time. Yeah, I hope it's not the end of the line. Yeah, Jesus wrote a blank check. Wow. Choose a number, I'd want it to be number one. Hey, I don't want to be number two. Yeah, I don't want to be number four. Yeah, but I can hear a knock on the door. Jesus wrote a blank check. Oh, that's Friday. Saw me dying, would angels come a flying down? I hope I got a little more time. Yeah, I hope somebody lends me a dime. Yeah, Jesus wrote a blank check. Wow, when I have the cash, yeah. Still, I build my towers high. I watch them pierce the blue. Still I wallow in the mire. Still I burn this earthen fire. Still I build my towers high. I watch them pierce the blue, blue sky. Still I wallow in the mire. Still I burn this earthen fire. Reflexão e filosofia, os rizomas do mundo. Boa noite, eu sou o Vertov E você está aqui no Bandeira Preta, na Rádio Tarrafa 104.7 FM Livre. O Bandeira Preta propõe esses momentos de reflexão, como o Manifestos, como esse momento de filosofia e alguns outros momentos inusitados que você encontra por aqui. E hoje eu fiquei me perguntando sobre a questão da utopia. Será que a utopia está presente aqui no que nós fazemos no Bandeira Preta? E a resposta é sim, é claro que é. Você sabe qual é o maior medo de todo mundo? É que todos os sonhos que temos, todas as ideias e aspirações malucas, todas as impossíveis vontades românticas e visões utópicas possam se tornar realidade. Que o mundo possa realizar nossos desejos. Que o futuro possa provar que as sociedades que desejamos criar, nas quais desejamos viver, são tão ou mais possíveis quanto essa forma social da qual somos reféns, por vontade e para benefício de outrem. Que todos os sonhos que temos, todas as ideias e aspirações de mudança sejam tão palpáveis e acessíveis quanto a mesmice segura a qual, tão desesperadamente, eles se agarram. As pessoas passam suas vidas fazendo tudo possível para impedir que essas possibilidades aconteçam. Elas se torturam consciente e inconscientemente com todo tipo de insegurança, sabotam seus próprios esforços, minam seus casos amorosos e chocam antes mesmo de um mundo ter tido uma chance de derrotá-los. Porque nenhum fardo é mais pesado de se carregar do que as possibilidades de tudo que queremos ser possível. Se isso for verdade, então realmente existem coisas em jogo nessa vida, batalhas que podem ser realmente vencidas ou perdidas. Nada machuca tanto quanto o fracasso, quando o sucesso é realmente possível. É por isso que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para evitar, até mesmo imaginar o que poderia ser, mas não é, para não termos que tentar. Talvez esse mundo nunca se conforme perfeitamente às nossas necessidades. As pessoas sempre vão morrer antes de estarem prontas. Relacionamentos perfeitos acabarão destroçados. Aventuras terminarão em catástrofes. E belos momentos serão esquecidos. Mas o que parte o meu coração é a forma como fugimos desses fatos inevitáveis e caímos nos braços de coisas ainda mais terríveis que não precisam sequer existir. Se nós pudéssemos nos fazer acreditar, sentir de fato a possibilidade de que somos invencíveis e que podemos conseguir tudo o que queremos nesse mundo, nada pareceria estar além do nosso alcance. Em nosso esforço em corrigir esses absurdos, o que estou pedindo não é para que você tenha fé no impossível, mas que tenha coragem de encarar a terrível possibilidade de que nossas vidas realmente estão em nossas próprias mãos, e agir de acordo, não aceitar qualquer angústia que o destino e a humanidade jogaram em nossas costas, mas empurrar de volta e tentar de quais dessas angústias nós podemos nos livrar agora. Nada poderia ser mais trágico e mais ridículo do que viver uma vida toda ao alcance de um mundo melhor, sem jamais esticar os braços. Lost and Found, dicas de cultura que caíram na nossa rede. Acho que o microfone estava aberto enquanto a gente estava no intervalo aqui. Se estava, divirtam-se com os bastidores, né? Dicas de cultura de hoje é o livro do Guy Debord, ou como pronuncio melhor, Vertov? Guy Debord. Óbvio, eu estou ficando boa nisso. A Sociedade do Espetáculo, que traça críticas contundentes tanto ao espetáculo do mercado quanto ao espetáculo do Estado. O eixo central do Debord é que a alienação é consequência do modo capitalista de organização social. E o espetáculo aparece nisso, então, como uma constituição moderna da luta de classes, como uma forma de dominação. O Debord mostra algumas estratégias que buscam a resistência dessa alienação, destruindo valores como, por exemplo, a submissão ao mundo do trabalho. O que me encanta no Debord são as suas referências, que são as mais múltiplas possíveis, porque a rixa histórica entre Marx e Bakunin, as pessoas que conhecem, mas os dois foram grandes referências do Debord junto com Freud. Então, é uma dica de livro, A Sociedade do Espetáculo. Ele é possível encontrar em várias livrarias, bibliotecas e também para download, que eu vou soltar o link ali para o download daqui a pouquinho ali no Twitter, no @RadioTarrafa. Então fica a dica de hoje do Debord, é A Sociedade do Espetáculo. Vertov aqui tem algo para falar. Eu recomendo inclusive assistir o documentário da Sociedade do Espetáculo com a locução do próprio Debord, assim, é fabuloso, assim. Ah, não sei, eu baixei por aí, Pirate Bay, botei um tapa-olho, um chapéu de corsário e... É uma leitura, eu não assisti o documentário, essa é uma leitura estupenda, assim, eu acabei de transformadora, como o Vertov falou aqui, eu acabei de relê-lo e certamente vou, em alguns outros momentos, vou recorrer a ele, li pela segunda vez agora e vou recorrer ao... A Sociedade do Espetáculo do Debord. Então, vou soltar em 2 segundos no Twitter da Rádio Tarrafa o link para quem quiser baixar o livro, o PDF do livro. E com isso a gente encerra o Bandeira Preta de hoje. Lembrando que a gente está na Rádio Tarrafa, 104.7 FM Livre. Você também pode nos ouvir em radiotarrafa.libertar.org. Se quiser mandar um e-mail para a gente, contato@radiotarrafa.org. E um chasquisito nomás no Twitter, twitter.com/radiotarrafa. Um abraço em nome dos meus amigos Vertov, Lobo do Mar e Betty Blue. Até a próxima semana, das 9 às 10. Um abraço.